Boteco no ar. Olá, pessoas! Finalmente consegui entrar no ar depois de 100 anos. Finalmente! Yes! Então, eu sou a Dani Pacheco e estou aqui para apresentar a 14ª edição do Boteco no Ar, que é o nosso lindo podcast semanal, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Tinha alguns probleminhas técnicos, mas eu consegui finalmente iniciar a transmissão. Eu tive um problema no link, eu tive um primeiro link que deu problema, aí depois eu usei um outro link que deu problema e agora esse deu certo. Então, mesmo se você clicar no antigo e não aparecer nada, é só entrar no nosso canal que vai aparecer a transmissão ao vivo aqui minha sobre o... Hoje eu vou falar sobre Oscar, yes, são 2 semanas, né? Menos de 2 semanas, então é claro que só vamos falar de Oscar até lá. Então, o que que rola? Hoje eu separei, como diz o título, né, do episódio de hoje, DJ e Iene anunciam os seus vencedores. Tem pessoas aqui, Vitor e Armada Sonzerina, qual que é o seu nome? Eu sei que é um nome, né, de usuário, qual que é o seu nome? Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à transmissão, estamos ao vivo. Então vamos lá, vou falar sobre o DJ e sobre o Annie, que aconteceram no último sábado, que são, né, todo mundo está de olho neles por causa do Oscar de direção e de melhor animação. Vamos no primeiro caso, que acho que ele é mais fácil, que é o Oscar de direção. Eu acho que, né, com o Sam Mendes levando o DJ, eu acho que, né, fica meio que óbvio que ele que vai ganhar o Oscar de melhor direção. Vamos explicar por quê, né? Para quem não sabe, o DJ é o Directors, é a Directors Guild Association, Directors Guild of America, é o sindicato de diretores da América. Então, assim, muitos membros desse sindicato são membros do branch de diretores e diretoras da academia. Então, é por isso que as indicações a Oscar de melhor direção coincidem muito com as indicações do DJ. Geralmente, um nome do DJ não vai para o Oscar e entra um outro favorito. Mas, no que diz respeito aos vencedores do DJ e do Oscar, aí sim, minha gente, a estatística é cabulosa. Por quê? É Directors Guild of America que chama. Então, é Sindicato, né, de Diretores da América, que é o nome em inglês. Vamos lá, peguei alguns dados aqui do DJ, só para vocês terem uma noção do tanto que o DJ é na pinta. Nos últimos 30 anos, você bem, desde 1990, o DJ só errou 4 vencedores do Oscar de direção. 4. E o último deles foi em 2013, quando o Ben Affleck venceu o DJ por Argo e nem indicado ao Oscar ele foi. Foi a última vez que isso aconteceu, ou seja, está 7 anos. E nos últimos 30 anos, eles só erraram 4 vezes. E uma das vezes, né, coincidentemente, que eles acertaram foi em 99, quando, não, em 2000, no início de 2000, quando o Sam Mendes ganhou por Beleza Americana. Ou seja, esse é o segundo DJ, né, de direção em um filme do Sam Mendes, e será o segundo Oscar do diretor britânico. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Vitor, mas nas entrelinhas, quem manda mesmo? Então, são os diretores, é um sindicato dos diretores, e eles que votam nos indicados, depois votam nos vencedores. É isso aí mesmo. Oi, Reginaldo, boa noite, seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje. Ou seja, gente, o Oscar de melhor direção vai para o Sam Mendes por 1917. Se ele perder, vai ser uma raridade. Claro que tudo é possível, mas vai ser uma raridade, porque o DJ quase nunca erra, tá bom? Agora, vamos para outra situação, porque ela está bem complexa. Gente, o Oscar de animação, senhor, que confusão! Tá uma confusão na categoria de animação. Eu acho que no bolão vai ter muita gente acertando, vai ter muita gente errando. Vai ter muita gente errando. Porque não realmente tá difícil saber. Por quê? Porque este ano, o que que aconteceu? O prêmio de melhor animação no PGA, que é o Producers Guild Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores lá nos Estados Unidos, eles deram prêmio de melhor animação para Toy Story 4. Ok, beleza, Toy Story 4 ganhou. Só que no Globo de Ouro, quem ganhou melhor animação foi Link Perdido, desbancando Toy Story 4 e outros favoritos. Aí, no Emmy, que é o Oscar da animação, eles vão lá e premiam Klaus, da Netflix. Não foi nem Toy Story 4, nem Link Perdido. Eles premiaram o Klaus da Netflix. E esses três filmes que eu mencionei foram indicados ao Oscar. Ou seja, teremos no próximo fim de semana, domingo, o BAFTA, que também tem uma categoria de animação, mas mesmo assim, como está muito dividido esses prêmios, realmente, mesmo se ganhar o Toy Story 4, por exemplo, ainda vai ficar aquela dúvida: será que vai ser Toy Story 4? Será que vai ser Klaus? Ou será que o vencedor do BAFTA não vai ganhar o Oscar? Vai ser um outro nome? Tá uma confusão, tá muito complexo. Só para vocês terem uma noção, eu fiz aqui um resumo dos últimos anos na categoria de animação. Vamos lá. Alguém me falou, acho que não sei se foi uma outra gravação, agora eu esqueci o que foi. Foi algum post, alguém falando do Perdi Meu Corpo, porque Perdi Meu Corpo, que é J'ai Perdu Mon Corpo, é uma animação francesa, da Netflix, ela ganhou o Emmy de melhor produção independente, que é uma categoria que existe há 5 anos, desde 2015. Me falaram para não esquecer esse filme. Porém, nunca aconteceu nesses últimos 5 anos nenhum vencedor dessa categoria de filme de animação independente vencer o Oscar de melhor animação. Foram todos indicados, como Perdi Meu Corpo, mas nunca ganharam o Oscar de animação. Então seria a primeira vez que um vencedor do Emmy de filme independente de animação vence o Oscar de melhor filme. Isso nunca aconteceu. Aí, esse é uma. Agora, em relação ao Emmy que o Klaus ganhou, nos últimos 20 anos do Emmy, ou seja, de 2000 para cá, 13 vencedores dessa categoria de melhor animação venceram o Oscar de melhor animação. Ou seja, erraram 7 vezes. Então, Klaus ganhou, mas não quer dizer que ele é o favorito, ainda mais porque ele não ganhou nenhuma outra premiação, né, grande este ano. Vamos lá. Agora, em relação ao Globo de Ouro, que foi o Link Perdido que ganhou, nos últimos 15 anos, ou seja, desde 2006, que é quando a categoria foi implantada no Globo de Ouro, 10 vencedores dela ganharam o Oscar de melhor filme. E 5 não ganharam o Oscar de melhor filme. Então, o Link Perdido poderia ser o 11º, ou poderia ser o 6º vencedor do Globo de Ouro, que não vence o Oscar de melhor filme de animação. Se a gente pegar em relação ao PGA, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é o precursor mais famoso do Oscar de melhor filme, nos últimos 16 anos, que é desde 2000 e 16 anos, desde 2004, não, desde 2005, desde 2005, que é quando a categoria de animação foi implantada no PGA, ou seja, desde 2005, tivemos 10 vencedores do PGA de melhor animação que venceram o Oscar. Este ano foi Toy Story 4. Mas tivemos 6 filmes que venceram o PGA de animação e não ganharam o 5 filmes. Nos últimos 15 anos, 10. Não, mentira, são 5, desculpa. Nos últimos 16 anos, 10 vencedores do PGA de animação ganharam o Oscar de animação e 6 não. Meu Deus! E 6 vencedores não ganharam o Oscar. Ou seja, Toy Story 4 pode ser o 7º filme a ganhar o PGA e a não vencer. Ou pode ser o 11º vencedor do PGA a ganhar o Oscar de melhor animação. Vamos lá em relação agora ao BAFTA. No BAFTA, nos últimos 15 anos, que é quando a categoria foi implantada, nos últimos 15 anos, 11 vencedores do BAFTA de melhor animação eventualmente venceram o Oscar de melhor animação. Ou seja, tivemos quatro vencedores do BAFTA de animação que não venceram o Oscar de animação. Agora eu fui pesquisar nos últimos 30 anos quais foram os filmes que se tive, nossa, nos últimos 20 anos, na verdade, se tivemos algum ano como esse, em que muitos filmes ganharam uns prêmios e na hora da noite, que a gente só na noite do Oscar que a gente soube. Eu consegui achar alguns anos similares. No ano de 2015, por exemplo, Big Hero 6 venceu o Oscar de melhor animação. Só que ele não havia ganho nenhum outro prêmio antecessor ao Oscar. O Emmy e o Globo de Ouro em 2015 foram para Como Treinar o Seu Dragão 2 e o PGA foi para Uma Aventura Lego, ou seja, o vencedor do Oscar não foi nenhum dos vencedores dos prêmios antecessores, foi o Big Hero 6. Ou seja, será que teremos como vencedor de melhor animação um Como Treinar o Seu Dragão 3, por exemplo? O que que vai acontecer? Em 2013, nós tínhamos dois filmes que dividiram os prêmios naquele ano. Então não foi igual 2015, que foi um completamente diferente. 2013, Brave e Wreck-It Ralph dividiram os prêmios, dividiram, cada um foi ganhando um, até que Brave, que ganhou o Oscar de melhor animação. E no ano anterior, em 2012, Rango e as Aventuras de Tintim também dividiram os prêmios principais da temporada de premiações, até Rango vencer o Oscar de animação. Ou seja, este ano está muito parecido com 2015. Porque, só que, assim, perecido se os vencedores que tivemos até agora não vencerem o Oscar de melhor filme. Porque em 2015, o Big Hero 6 ganhou o Oscar de animação, só que o Annie, o Globo de Ouro e o BAFTA foram vencidos por outros filmes que não foi o Big Hero 6. Então, vamos ver o que vai acontecer no Oscar. Realmente, eu não sei em quem apostar no Oscar esse ano. Eu acho, eu concordo com o Marcos, não dá para saber. Tá muito difícil. Marcos mandou aqui, ó. Uma hora eu aposto em Klaus. Aí depois acho que Perdi Meu Corpo vai ganhar. E tem Toy Story 4, que é da Disney. O João. Acho que fica entre Toy Story 4 e Klaus, com Perdi Meu Corpo correndo por fora. Link Perdido veio como azarão. Já Como Treinar o Seu Dragão 3, eu acho que está completamente fora da disputa. Marcos, vou arriscar e vou apostar em Perdi Meu Corpo. Reginaldo, melhor diretor para mim é o Martin Scorsese, mas Sam Mendes e o diretor de Parasita se ganharam merecido. É o Bong Joon-ho, que é o diretor do Parasita. E Marcos Antônio falou, mas a Netflix estão as melhores animações indicadas. As animações da Netflix, né, são Perdi Meu Corpo, né, Já Perdi Meu Corpo, e o Klaus, né? Aí temos o Como Treinar o Seu Dragão, temos o Toy Story 4. E qual que é a outra animação? Link Perdido. Link Perdido também é da Netflix? Nossa, agora eu esqueci. Ou são só duas produções da Netflix? Peraí. Deixa eu confirmar aqui no site do Oscar. Deixa eu ver aqui. O João, Toy Story 4 perdeu todas as seis categorias do Annie que foi indicado. Que surra! Ah, eu não tinha visto a lista, eu não vi, eu só vi os quem ganhou o prêmio de melhor filme e o melhor filme independente, eu não vi as outras categorias. Nossa, que surra mesmo! Caramba! Deixa eu só ver aqui. Animação. É isso mesmo, é Como Treinar o Seu Dragão. Ó, Perdi Meu Corpo. Ah, tá. Como Treinar o Seu Dragão é da DreamWorks. Perdi Meu Corpo e Klaus é da Netflix. Toy Story 4 da Disney. E Link Perdido é de quem? Peraí. Link Perdido. Gente, Link Perdido é de qual distribuidora? Nossa, agora eu quero achar. No João, eu não tinha visto. Netflix levou 19 prêmios no Emmy. Caramba! Deixa eu só descobrir aqui qual que é a distribuidora do Link Perdido. É a Netflix, gente. Nossa, esqueci totalmente. Quem que é a distribuidora do Link Perdido? United Artists Releasing. Não, não, nada a ver. É isso aí. Então temos duas da Netflix. Deixa eu ver o N aqui 2020 para ver a lista aqui. Não, aqui tá da United Arts Releasing. A Annapurna é produtora. Deixa eu ver aqui só o N de 2020 aqui para ver. Gente, cadê o N 2020? Deixa eu ver os vencedores aqui certinho. Achei. Vamos lá. É, filme foi para Klaus, da Netflix. Animação independente, Netflix. Aí, produção especial foi para Como Treinar Seu Dragão, da DreamWorks. Vamos lá. Aí a Netflix ganhou. Ah, tá. A Netflix teve outras produções. Caramba! Realmente, a Netflix ganhou muita coisa. Olha só. Mas não sei. Eu tô com a impressão de que a academia tem preconceito com a Netflix. Vai acabar dando um Oscar para irlandês, um Oscar para. E um Oscar para História de um Casamento. Eu acho que a. E nenhum para Dois Papas. Então, eu tô achando que a Netflix tem um certo preconceito com a. Vai, assim, indicou muito, em muitas categorias, mas para ganhar um Oscar na Netflix. Já ganhou ano passado muitos com Roma, né? Claro, ganhou quatro Oscars. Não, três Oscars, né? Com Roma. Mas ganhar animação seria bem interessante, né? Se um Klaus ganhar, se eu perdi meu corpo. Mas eu acho que. Como é que fala? Eu perdi meu corpo, ganhei o Emmy de animação independente. Foi o grande prêmio que ele ganhou essa temporada. Mas, como eu disse. Nenhuma animação que ganhou essa categoria ganhou o Oscar. Seria a primeira vez em 6 anos, né? De 2015 até 2019, nenhuma animação que ganhou essa categoria de independente venceu o Oscar de melhor filme de animação. Só foram indicadas. Então, indicado, perdi meu corpo, foi. Mas ganhar eu acho mais difícil. Eu acho que vai ficar entre Toy Story 4 e Klaus. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Link Perdido, eu não sei, eu não tô com uma. Ganhou o Globo de Ouro, mas assim. Globo de Ouro teve 10 vencedores nos últimos 16 anos que ganharam o Oscar, né? Mas tivemos 6 que não ganharam. Então, e como o Link Perdido não ganhou mais nada, só isso, eu não sei. Eu acho que mesmo com o vencedor do BAFTA, eu acho que a gente ainda pode ter uma surpresa, porque esse ano não tá. Não temos uma animação ganhando tudo, igual Divertidamente ou Up, por exemplo. Então eu acho que vai ser mais difícil saber quem vai ganhar. Mas eu acho que Toy Story vai vir forte. A Disney deve tá gastando muito com campanha, porque se a gente pensar bem, a Disney, o Oscar que ela realmente tem chance de ganhar esse ano é animação e efeitos visuais com Vingadores Ultimato. São essas duas chances. Se, por exemplo, Rei Leão ganhar. Ah, mas Rei Leão também é da Disney. Então a Disney tá de boa. Então, efeitos visuais, a Disney deve ganhar. Agora, o prêmio de melhor animação, se a Disney não ganhar, ela vai sair do Oscar só com o Oscar, né? Só como estatueta. Então, sei lá. Eu acho que vai ficar entre Klaus e Toy Story, que é o vencedor do Emmy, que é o Oscar da animação, e o Toy Story 4. João, não sabemos se tem esse preconceito com as animações da Netflix, já que esse é o primeiro ano de estúdio nessa categoria. Será que tem esse preconceito com animações também? Eu achava que Frozen 2 era favorito, mas a gente cada coisa. Não, eu achava. Eu não tava com muitas. Não tava sentindo muita força com Frozen 2, porque não foi um filme que foi. Não teve tanta unanimidade, né? É um filme que, tipo assim, que foi aclamado. E todo mundo amou, e foi sete bateria. É um filme que tá, que já ultrapassou o Frozen 1 2013 em questão de números na bilheteria, das bilheterias, mas a recepção não foi tão positiva assim. Então eu acho que não é um filme que chama muita atenção, que tá sendo muito falado, não no mesmo nível que o anterior. Então, eu não acho que Frozen. Eu achei que ele fosse ser indicado também, fiquei surpresa de ter sido esnobado. Mas ele ganhar, eu não tava sentindo, não. Agora, realmente, acho que a gente vai descobrir se com animação, como é que vai ser, porque a Netflix tem duas animações na categoria de animação, né? Será que as duas vão perder e veremos Toy Story 4 ganhando, né? Repetindo o feito de Toy Story 3, 2010? Ou será que a Netflix vai ganhar o Oscar de animação depois desse, sei lá, desse show que ela deu no Annie? Então, vamos ver o que que vai acontecer. E bem lembrado, João, realmente, o Link Perdido teve muita campanha para o Globo de Ouro, realmente. É. E o Globo de Ouro, eu falo, eu não acho ele um bom precursor do Oscar. Eu prefiro, no caso de animação, o Annie, o PGA, prefiro esses prêmios de academias e sindicatos, porque é outro funcionamento. Esses prêmios Critics' Choice e o Globo de Ouro. Vamos lá. Reginaldo, também acho que a academia tem preconceito com a Netflix. Imagina se não tivesse, acho que ganhariam tudo. Qual o segredo da Netflix? Ou então, a Netflix, ela tá comprando esse filme todo. Ela tem muitas produções dela, mas em relação aos filmes mesmo, ela, assim, ela tem muito dinheiro. Os filmes que ela produz, ela mesma faz, não, assim, tem os filmes do Adam Sandler, que tem muitos streamings, as pessoas amam, tanto que eles fizeram, tem vários filmes com o Adam Sandler na Netflix, que são próprios da Netflix, mas o forte da Netflix são as produções autorais de séries, são as séries da Netflix. Aí acho que a Netflix percebeu que as produções dela, autorais de filmes, longas metragens, não estava dando muito certo. O que ela está fazendo? Ela está comprando, ela tem muito dinheiro, ela está adquirindo os direitos desses filmes em festivais, está indo em peso nesses festivais de cinema, e está adquirindo, está pagando caro pra caramba pelos direitos de distribuição desses filmes. Então foi o que ela fez com o Irlandês, foi o que ela fez Gente, com a História de um Casamento e com Atlantic. Então é isso. Então ela tá meio que. Na verdade, a Netflix bancou a Irlandesa, né? Eu acho que ela bancou a Irlandesa. Acho que ninguém estava querendo bancar uma produção tão cara quanto a Irlandesa, que é 200 milhões de dólares, e a Netflix bancou. Acho que a Netflix bancou a Irlandesa mesmo. Mas, enfim, ela sabe escolher. Ela está indo nos festivais em peso e está vendo os filmes que ela está achando interessantes, são interessantes para ter de premiações e tudo mais, está comprando os direitos deles. É o lado positivo de. Tem um lado positivo e negativo. O lado positivo é que são muitos filmes que milhões e milhões de pessoas jamais teriam a chance de ver se ele tivesse sido distribuído por outros estúdios. Porque a Netflix é um canal de streaming, é uma plataforma de streaming, você paga um valor por mês e você tem um acesso enorme. Então, todo mundo que tem a Netflix, que são, sei lá quantas milhões e centenas de milhões de pessoas, vão ter acesso a esses filmes. Então, tipo assim, o acesso ao cinema aumentou, realmente. Muitas pessoas que viram o Irlandês da Netflix, talvez não tivesse a chance de ver no cinema se fosse um estúdio distribuindo. Só que o problema é que a Netflix também não tem dinheiro para ficar bancando esses filmes em muitas salas de cinema no mundo todo. Então, o que que ela faz? Ela exibe esses filmes, o Irlandês, História de Casamento, Atlantique, exibe esse filme em algumas salas selecionadas dos Estados Unidos para o filme poder, ou em algum outro país, alguma outra cidade, que tem essa sorte de Netflix ter exibido nesse lugar. Mas é principalmente nos Estados Unidos, para um filme poder se qualificar para o Oscar, porque o filme para qualificar no Oscar tem que ter sido exibido em um cinema nos Estados Unidos, em Los Angeles, se não me engano. E depois que ela faz isso, tira do filme de cartaz, né, dessas pouquíssimas salas, e lança ele no serviço de streaming. Então, tipo assim, são filmes que a experiência de ver eles no cinema talvez tivesse sido muito mais legal do que ver numa tela de celular ou numa tela de computador. A experiência de assistir a um filme na sala de cinema, naquela sala, naquela tela enorme, é outro nível. Então, tem essa falta. Por mais que eu acho legal o acesso, tem esse problema. Mas, enfim, a Netflix está fazendo isso. Eu acho que ela manda a galera toda para esses festivais, eles veem os filmes que eles acham que são interessantes, que têm potencial de Oscar, de premiação, e pega o direito, paga lá quantos milhões que for necessário e compra o direito do filme. E é isso. Marcos, por falar em BAFTA, eu acho que 1917 não vai levar melhor filme e melhor filme britânico. Acho que leva só um dos dois prêmios. Pode muito acontecer do BAFTA fazer dobradinha, igual o discurso do rei, 3 anúncios para um crime, por exemplo, fizeram recentemente, ganhamos 2. Ou pode levar um só. E aí o melhor, por exemplo, ele pode levar só o melhor filme, e o melhor filme britânico pode ir para Rocketman ou para Dois Papas, por exemplo. Ou pode acontecer dele levar só o filme britânico e o melhor filme for Era Uma Vez em Hollywood, ou Parasita mesmo. Então pode acontecer. Mas eu acho que como esse ano tá muito forte, eu acho que tem muita chance do 1917 ganhar como filme britânico só. Mas como é o Oscar, é o Oscar britânico, né? É a Academia Britânica. Eu acho que eu acho pessoalmente que é mais fácil eles darem o grande prêmio da noite, a Academia Britânica premiar um filme britânico. Então eu acho que é muito possível, sim, do 1917 não ganhar, não vencer os dois. Mas eu acho que melhor filme, eu vou ficar surpresa se não for um filme britânico, no caso 1917. Reginaldo, também acho que a academia. Ah, não, peraí, você já perguntou isso. João, Globo de Ouro dá uma noção bem básica de como será a temporada, mas passa longe de ser um grande termômetro. Pois é, eu não acho ele um grande termômetro também, não. Eu acho que, claro, que ele impacta, né? Tipo assim, o que o Globo de Ouro dá visibilidade. Então as pessoas falam muito, começam a falar muito desses filmes, né? O filme vai, né? Todo mundo vai querer ver o cinema. Eu acho que é mais estratégico para os filmes que estão em cartaz ou que estão entrando em cartaz. Para todo mundo falar do filme, e o filme bem de bilheteria, dá dinheiro para os estúdios, né? E também é um palco para os artistas, né? Lá fazer networking, né? Fazer os discursos bonitos para conseguir voto dos membros da academia. Tem toda essa politicagem chata de Hollywood, mas eu não acho que ele é um termômetro, assim, grande termômetro. Ele é um termômetro, mas é um termômetro mais baixo. Eu acho que os prêmios dos sindicatos e das academias são muito outro nível. Vamos lá. Marcos, Joias Brutas estreia nessa sexta-feira. É mesmo! Sexta-feira, dia 31, estreia. Yay! Quinta, eu vou ver Adoráveis Mulheres. Aqui em Portugal, o filme chama Mulherzinhas. Eu adoro as traduções em português de Portugal, morro de rir. Porque tem um escândalo para ver também. Aqui tá como Bombshell, tá com título em inglês. Mas eu quero ver, eu prefiro mais ver Mulherzinhas. Eu dou para ver. Eu tenho que ver o original de 94 antes também. João, quem diria que o irlandês não é favorito em nenhuma categoria? Acho que vai levar a categoria que menos merece efeitos visuais. Não, eu acho que efeitos visuais vai ser a Disney que vai ganhar. Ou vai ser com Vingadores, ou vai ser com o Rei Leão. Mas eu acho que a Disney está fazendo muita, muita, muita campanha. Eu já vi vários anúncios da Disney, daquele For Your Consideration Ads. Porque a gente tem que pensar, né? Vai fechar com chave de ouro essa fase 3 da Marvel, né? Com a derrota do Thanos, né? Esse fim desse ciclo de vários personagens que marcaram os últimos 10 anos, coroando o fim desse ciclo com o Oscar de melhores efeitos visuais. Então, eu acho que seria bem legal. Então, acho que a Disney prefere ganhar, né? Para ter, né? Um filme que venceu o Oscar e não é somente a maior bilheteria da história do cinema, mas como um vencedor do Oscar. Então, eu acho que a Disney está trabalhando pesado para conseguir esse Oscar de efeitos visuais para Vingadores Ultimato. Mas se não for Vingadores Ultimato, eu acho que vai ser o Rei Leão. Eu acho que o irlandês deve ganhar uma ou duas, no máximo, técnicas. Eu acho que maquiagem. Só que maquiagem tem um escândalo também, né? Que também está indo forte. Mas a maquiagem do irlandês também é muito boa. Então, eu acho que, né? Pode ser essa. Mas as categorias principais, realmente, no início a gente estava achando que o irlandês ia ganhar muita coisa, né? Das principais, ou ganhar pelo menos uma ou duas. Tudo indica que nem roteiro adaptado, que era uma que era parecia garantida antes, vai rolar. Vai acabar indo para Greta Gerwig, como que um. Não, né, não por mérito, mas eu querendo dizer que, tipo assim, é a academia falando: olha, não te indicamos para melhor direção, mas toma esse Oscar aí de roteiro adaptado para você, Greta. Seja feliz. Então, eu acho que tem as chances que tem maiores, as apostas estão indo mais para Adoráveis Mulheres em roteiro adaptado. Então, o irlandês deve sair de mãos vazias das categorias principais do Oscar. João, Dana, Disney Marvel marcou uma sessão de Ultimato para o dia 3 de fevereiro. Sabe se isso é comum para filmes que têm uma só indicação? No caso de Ultimato, é uma técnica. Ah, tudo é possível na hora da campanha e de querer um Oscar. Eu acho que isso é super. Não sei se é tipo assim, mega comum, mas acho que é tipo assim, eu acho que é comum de acontecer, porque assim, a academia anuncia os indicados no início de janeiro, ou seja, é um mês, não é nem um mês, né, que ela anuncia os indicados dia 13 de janeiro, né, e o Oscar é no dia 9 de fevereiro, ou seja, não é nem um mês de distância. Então, os estudos têm que correr mesmo, tem que ficar exibindo para os eleitores, os membros da academia, porque todos os membros votam na parte de, na hora de votar para os melhores, né, os filmes que vão ser premiados, todo mundo vota. Então, pensa lá, são mais de 8 mil membros, então eles têm que ir lá fazer as exibições do filme, o povo lembrar que os filmes existem e ganhar o voto dessa galera. Eu acho que deve ser comum, deve acontecer, sim. É, mas o espectador já às vezes foi ignorado. É, não era, mas assim, não é um filme de Oscar, né? Assim, não é um filme Oscar bait, é um filme que acabou ficando cotado para o Oscar, porque é um filme que passou em grandes festivais, né? Telluride, Toronto, e é um filme que foi aclamado pela crítica e foi indicado a muitas premiações independentes, da All Spirits. Eu acho que é bem capaz o Adam Sandler ganhar o prêmio de ator no Spirits, que é esse meio que Oscar do cinema independente americano. Foi indicado ao Gotham. Então, assim, pelo menos as premiações independentes, o filme foi reconhecido, né? Mas ele não era um filme Oscar bait, nem nada. Eu acho que as pessoas estavam mais empolgadas, porque é um filme que foi aclamado e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que é um filme que foi distribuído pela A24, que é um estúdio muito pequeno ainda, é uma distribuidora pequena. E que foi totalmente, ela foi, teve uma indicação ao Oscar só, coitada da A24. Teve grandes filmes esse ano, mas só um que foi indicado ao Oscar, que é o Farol, na categoria de fotografia. Não conseguiu mais nada. Eles tinham a Despedida, que era o grande cotado deles, na verdade, que foi premiado no Festival de Sundance, passou em diversos outros festivais, também foi premiado, mas teve o Globo de Ouro para Awkwafina e acabou. É isso que ele teve de reconhecimento. E é um filme lindo. O Midsommar não é filme de Oscar, todo mundo sabe, é um filme de terror macabro, perturbador, então a gente sabe que o Oscar jamais indicaria esse filme. Mas, né, enfim, deu ruim para A24 esse ano. Marcos, eu achei que essa temporada ia ter grandes surpresas por conta de muitos filmes bons, mas essa está tendo menos surpresas que a temporada passada. É, eu acho que as categorias de atuação esse ano estão muito previsíveis. Eu acho que não lembrava de um ano tão previsível nas categorias de atuação. Desde, assim, né, assim, eu acho que é Scarlett não, é Renée Zellweger. Eu acho que só a categoria de atriz, que talvez possa dar algum bizil. Mas Joaquin Phoenix, Laura Dern e o Brad Pitt, para mim, estão cravados o Oscar deles. Só atriz que eu ainda não tô 100%, minha intuição ainda não confia 100% em Renée Zellweger. Mas, claro que ela ganhou tudo até agora também, né? Scarlett não ganhou nada, que era grande, considerada a grande concorrente. Mas vai que a Scarlett ganhe o BAFTA. Não sei, né? Sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. João, dos 15 indicados aos sindicatos de figurino, né? Apenas dois foram para o Oscar. Ah, tá. É porque eles têm categorias de vida, né? Filmes de época, contemporâneos, eles têm categorias, né, diferentes, né? Aí é diferente mesmo, porque no Oscar são cinco indicados, né? E eles indicam 15. São três categorias com cinco cada, realmente. Tem essa questão. Ah, deixa eu lembrar aqui quem foram os indicados ao Oscar de maquiagem. Eu sei que é o Escândalo Coringa. Deixa eu ver quem que é o outro. Melhor maquiagem? O Escândalo Coringa, Júri, Malévola e 1917. Então a Disney também tem um indicado nessa categoria. Mas eu acho que tá mais fácil ir para o escândalo, sinceramente. O Coringa, nossa, sei lá, viu? Nossa, é o escândalo ou Coringa, gente? Muito difícil. Ai, ai, que difícil. Mas é. O irlandês, vamos só rever aqui as indicações do irlandês. ele concorre em melhor filme, roteiro adaptado, ator coadjuvante duas vezes, fotografia, figurino, direção, montagem, design de produção, efeitos visuais. São as nove categorias. Efeitos visuais, eu acho que tá mais para Vingadores Ultimato ou o Rei Leão. Na categoria roteiro adaptado, acho que vai para Adoráveis Mulheres, coadjuvante, todo mundo sabe que vai ser o Brad Pitt. Design de produção, talvez, mas a gente tem que lembrar que ele concorre com Era Uma Vez em Hollywood, que tem um puta design de produção. Parasita, 1917, Jojo Rabbit. São produções de alto nível. Montagem. Eu não acho que ele vai acabar levando. Eu acho que montagem. Parasita. Ou Ford vs Ferrari, mas acho que Parasita. Direção vai ser o Sam Mendes. Figurino. Só que também tem Era Uma Vez em Hollywood, tem Adoráveis Mulheres, tem um Coringa. Tá difícil essas categorias, que tem muitas produções, muitos filmes bons de altíssimo nível concorrendo. É difícil. É difícil, mas se o irlandês sair de mãos vazias, eu vou ficar chocada. Pelo menos um ele vai ganhar. Pororô. Oi, Regina, boa noite. Marcos, desculpa, mas não concordo com as indicações. Porque, desculpa, gente, é a sua opinião, ué. Mas já passou, eles nem são favoritos a ganhar. Figurina, figurina a gente tem, acho que era uma vez em Hollywood, e Adoráveis Mulheres, eu acho que é mais. Ou Jojo Rabbit, eu acho que eles têm mais chance também. Eles são mais, tão figurino que destaca mais, né? Eu concordo. O João concordo. Coringa merecia, deveria ter entrado em direção de arte, não em figurino. Dani, gostei do seu vídeo explicando como funciona o voto de melhor filme. É, pois é, né? Complexo, né? Melhor filme. Faz a gente até repensar em quem que a gente vai escolher, né? Depois que a gente vê como é que é o esquema de votação preferencial, né? Do Oscar de melhor filme. Dá até pra gente pensar, né? Será? Vai que ganha um terceiro filme mais votado, né? Para melhor filme. Tem isso. Tem essa questão. João, gente do céu, Renê tá muito caricata em Júri. Scarlett, anos-luz na frente, pelo menos em história de um casamento. Marcos, hoje teve almoço. Sim, hoje foi o Luncheon, o famoso Luncheon do Oscar. Pois é, eu tô querendo pegar uma foto, porque eu sempre tiro uma foto que tem todo mundo, todos os indicados, e tô querendo depois postar nos canais do Cinema de Boteco para vocês verem. O que não dá para identificar todo mundo, né? Mas é hoje. É hoje. Quero ver as, adoro ver as fotos. Você acha que o Todd Phillips pode sair com algum prêmio? O Todd Phillips ele concorre com que ele assinou o roteiro do Coringa, né? Adaptado, e tem direção, né? E tem o melhor filme do BAFTA, né? Oscar de melhor filme, para mim, Coringa não tem chance. E nem acho que nem roteiro adaptado. E nem direção. Eu acho que nas categorias principais, Coringa vai levar melhor ator. Aí das técnicas aí pode rolar alguma outra. Agora, no BAFTA, como é a Academia Britânica, claro que tem alguns membros em comum com o Oscar. Mas eu acho que pode ter alguma coisa. O BAFTA, assim, ele não é porque, né, eles tiveram, né, escolhas parecidas com o Oscar nos últimos anos, né, principalmente nos últimos anos, que quer dizer que esse ano vai ser assim, pode acontecer de, né, vai que o Coringa ganha melhor filme lá, ou o Todd Phillips ganha o roteiro adaptado, por exemplo. Pode. Nada é impossível, mas eu acho que não. Eu realmente acho que não. Eu acho que o BAFTA. Talvez roteiro adaptado. Só que aí no BAFTA tem a Greta Gerwig e o Steve Zaillian para o irlandês. Vai que um deles ganha também, que eles também. Acho que eles, para mim, estão tá mais entre os dois do que o Coringa. Acho que o Coringa está mais correndo bem por fora, né, de roteiro adaptado. Direção vai ser o Sam Mendes que vai ganhar o BAFTA. Não duvido que vai ser o Todd Phillips. Acho que o BAFTA é mais fácil o Coringa ganhar. O ator e alguma categoria técnica também, igual no Oscar. Escândalo ainda não vi, mas Coringa é tudo de bom. Escândalo, eu vou ver se eu vejo semana que vem, na semana do Oscar, porque essa semana eu quero ver Adoráveis Mulheres. Eu quero ver Adoráveis Mulheres. Doido pra ver. Reginaldo, tá previsível, mas se for justo, Joe Pesci ganha como coadjuvante. Não, ele não vai ganhar, vai ser o Brad Pitt. Mas é o Brad Pitt. Mas eu acho que o Joe Pesci também merece. Eu acho que eu gosto muito do Brad Pitt, mas eu acho que a atuação do Joe Pesci, adoro aquele velhinho simpático, pequenininho, adoro. Marcos Antônio, eu não sou um grande fã do Coringa, eu gosto do filme, mas não é o meu favorito da temporada. João. Ah, saiu, já tá vendo? Eu sempre perco esses prêmios dos sindicatos. Eu vejo os indicados, mas eu nunca vejo quem ganha, eu acabo esquecendo deles. Então, quem ganhou o prêmio do sindicato dos montadores, né, dos editores, né? Eles chamam de editors, né? Que eles falam editing, mas é montagem aqui. Então foi Parasita. Ah, então tá. Então eu acho que eu aposto mais em Parasita para ganhar a montagem, viu? Porque o Parasita, vou lembrar as categorias que ele concorre: é filme, ele concorre em direção, que vai para o Sam Mendes, filme, talvez possa rolar, montagem, filme internacional que ele vai ganhar, design de produção. E roteiro original. Eu acho que o roteiro original vai pro Tarantino, que ele sempre ganha roteiro original. Então, eu acho que a outra categoria que, assim, Parasita tem, acho que Parasita pode sair com três Oscars, ou seja, se rolar melhor filme, filme internacional é dele, um Oscar tá garantido, ou montagem. Eu acho que a outra chance realmente é montagem, design de produção não. Eu acho que é montagem realmente é o mais fácil dele ganhar. Além de internacional. Ford vs Ferrari, eu não sei, eu não sinto que a academia tem uma paixão por Ford vs Ferrari. Indicou e tal, em pouquíssimas categorias, em duas, né? Ford vs Ferrari, não foi? Não, foi. É, Sound Editing. Foram três categorias: Sound Editing, Sound Mixing e Montagem. Isso, as duas categorias de som e montagem. Eu acho que ele não vai ganhar nenhuma, ou talvez uma das de som, mas acho que as de som, como o Alessandro já disse. É filme de guerra, eles gostam muito de premiar Oscar nessas categorias para filme de guerra, e temos esse ano, 1917, então acho que é mais fácil mesmo. 1917 ganhar as duas categorias de edição de som, de edição e montagem de som. Então, realmente, João, eu acho que montagem vai ficar com Parasita. Montagem e melhor filme internacional. E ou melhor filme. Isso é muito maravilhoso. Adoro ver as críticas das pessoas quando saem as fotos do almoço. Maioria homem e branco, os céus. Ah, gente, é realidade, né? Desse povo aí. Caio, achei uma baita direção do Todd, porém esse ano não dá pra ele. Eu também achei, foi um excelente trabalho. Mas, realmente, mas é um ano que tava muito forte pra direção. É chato ficar comparando, mas eu acho que o trabalho, assim. O Sam Mendes fez um trabalho perfeito. O filme é perfeito. É impecável tecnicamente, 1917. Caraca, é muito impecável. Mas eu daria ou pro Scorsese ou pro Bong, de direção. João, eu estava com a esperança da Scarlett de levar o BAFTA, mas aí eu lembro que Júri é britânico. Fãs da Scarlett que lutem. É, gente, vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver. Eu sei que a maior chance realmente da Renée, porque ela também ganhou tudo. Esse ano, todo mundo que ganha. Não tivemos nenhuma coisa muito diferente. Assim, Brad Pitt ganhou tudo. A Renée Zellweger ganhou tudo. A Joaquin Phoenix ganhou tudo. E a Laura Dern ganhou tudo. Então, tipo assim, esse ano tá muito sem graça as categorias de atuação. Então, eu acho que a única que pode ter surpresa é melhor atriz. Sou. Mas ainda assim, a Renée Zellweger tá bem na frente. Marcos, Anthony Hopkins deveria levar segundo o Oscar, mas ele disse que não liga mais para as premiações. Ah, eu gosto muito da atuação dele, é muito boa. Os Dois Papas é um bom filme, mas para ganhar Oscar de atuação, eu não daria para nenhum dos dois, assim, não, desse ano, não. Eu daria para o Joaquin Phoenix ou para Adam Driver. E, no caso de ator coadjuvante, eu daria para o Joe Pesci ou para o Al Pacino. Mas é claro que a atuação do Anthony Hopkins e do Jonathan Pryce são muito boas, mas eu acho que dos outros estão num nível ainda acima. Mexeram mais, assim. Caio, eu fiquei o Joe Pesci pirar no filme inteiro, mas eu fiquei lá calminho de boa. Eu adoro os olhares do Joe Pesci. Eu amo. Eu sempre falo nas transmissões, tem umas cenas que quando eles encontram aqueles restaurantes lá para falar de negócios, né? Vou matar alguém, vou te matar se você fez merda. Aí quando chega lá o Robert De Niro e o cara pergunta alguma coisa ao Robert De Niro, que dependendo do que ele vai falar, ele vai morrer amanhã ou não. O cara só pergunta, o Joe Pesci só tipo assim, tá só prestando atenção, o cara pergunta, ele só vira o olho assim pra ver o que o cara vai falar, sabe? Nossa, eu acho sensacional. Joe Pesci, ele é um ator que faz, ele atua muito com os olhares. O Tom Hardy me lembra muito ele. que é o que também é um ator, que ele tem o olhar dele, diz tudo. Não precisa, tipo assim, não precisa nem abrir a boca. É o próprio filme Dunkirk, por exemplo, o Tom Hardy deixa isso claro, porque o filme Dunkirk, a gente só vê o olho dele, porque ele tá pilotando avião, então ele tá sempre assim, com isso aqui coberto. Então a gente só vê o olhar dele, até só com olhar. A coleta de Bane também, a atuação dele é praticamente regada pelo olhar, é o olhar dele que diz tudo. Então, o Tom Hardy é um ator muito assim, o Joe Pesci é assim também. Ele tem esse poder, ele sabe, né, como dar aquele olhar, dizer tudo o que ele precisa dizer. João, esqueci de mencionar que Parasita levou em drama. Jojo Rabbit venceu em comédia. É. Mas eu ainda acho que Parasita tá mais pra ele. Talvez Jojo Rabbit leve design de produção, né? Que é a direção de arte, o design de produção. Eu sempre falo design de produção, mas acho que é a direção de arte, né? Eu acho que Jojo Rabbit pode ganhar um desse, o figurino, por exemplo. Eu acho que montagem, porque a montagem de Parasita é muito foda. Vamos lá. No Sindicato de Fotografia, quem venceu foi em 1917. Sim, foi o Roger Deakins. Ele é o grande favorito para fotografia, ele que ganhou o Oscar por Blade Runner 2049, 2 anos atrás, 2018, e ele já era o favorito para ganhar fotografia esse ano. Então, ele que deve ganhar o Oscar pela segunda vez. É. Só a trilha sonora, que eu tô na dúvida entre 1917 e Coringa. Porque Coringa ganhou Critics' Choice, ganhou o Globo de Ouro, quero ver o BAFTA agora. Se vai ser o Coringa também, que é uma islandesa que fez a trilha de Coringa. Agora, 1917 também é candidato com o Thomas Newman. Então, eu ainda não sei em quem que eu vou votar. Eu quero esperar o BAFTA pra ver se eu voto mesmo em Coringa pra trilha sonora ou se eu coloco 1917. Oh, meu Deus. Reginaldo, se os americanos premiam Sam Mendes em 1917, imagina os britânicos no BAFTA. É, não, pois é, não, mas é porque, assim, o Globo de Ouro, a gente sabe qual é que eles têm do estúdio, né, com muito dinheiro, dando prêmiozinho, presentinho, tem toda aquela campanha forte. E o Globo de Ouro foi na semana que o filme ia expandir no cinema, então acho que foi super estratégico eles investirem muito em campanha para ganhar o Globo de Ouro e o povo, né, querer ir assistir ao filme que venceu o Globo de Ouro, que tem muita gente que considera o Globo de Ouro, ó, esse filme do Globo de Ouro deve ser muito bom e tal. Eu acho que foi mais isso. Agora, se a gente olhar o Critics' Choice, quem ganhou foi Uma Vez em Hollywood, melhor filme, e direção foi o Bong Joon-ho e o Sam Mendes, empatados. Aí o DGA e o PGA foi em 1917, ok. Só que a gente tem que lembrar que o 1917 ganhou o PGA, mas o PGA é os sindicatos produtores. Então, só votaram os produtores. Claro, muitos produtores que fazem parte do PGA são membros da academia, claro. Então, talvez esses votos desses produtores que resultaram, né, na vitória do 1917 vão votar também. 1917 foi o melhor filme, né? Vão colocar ele em primeiro lugarzinho lá no ballot. Mas não quer dizer que os outros milhares de membros da academia são mais de 8 mil membros. Quem disse que os outros também vão votar em 1917? É complicado. Então, assim, eu acho que 1917 deve ganhar o BAFTA de melhor filme. Ele vai ganhar melhor filme e melhor filme britânico, ou melhor filme e o britânico vai para outro. Eu não acho que num ano com um filme tão premiado, aclamado e sucesso de bilheteria como 1917, eu não acho que um filme britânico desse vai ser esnobado no Oscar britânico de melhor filme, ainda mais na principal categoria da noite. Então, eu acho que, total, ele deve ganhar. Agora, só para explicar para vocês como é que funciona o esquema de votação do Oscar de melhor filme, só para vocês saberem como é que é, não sei se vocês sabem, porque é o seguinte: temos as categorias, todas as categorias do Oscar, as demais categorias é fácil, porque são 5 indicados, quem tiver mais votos vence. Ponto, fato, muito, muito fácil, né? Simples. Agora, a categoria de melhor filme não é assim, porque como é que ela funciona? Não é o filme mais votado que vence. Ela funciona da seguinte forma: este ano tivemos 9 indicados. Então, todo mundo que é membro da academia tem pessoas que votam no papel e tem pessoas que votam na internet, no formulário online. O que que eles votam? Como é que eles votam? Temos 9 indicados, eles têm que numerar esses indicados. Então, vão lá e colocam: ah, para mim o número 1 foi tal, número 2 foi tal, número 3 foi tal, por aí vai. Aí, o que que a academia faz? A academia apura todos esses votos. Aí ela vê qual filme que mais apareceu em primeiro lugar, qual filme que mais apareceu em segundo, qual que apareceu mais em terceiro, até o 9, porque esse ano são 9 indicados. Aí finge, por exemplo, que Parasita ficou em primeiro lugar. Se Parasita ficou em primeiro lugar, ok, lindo, maravilhoso. Só que ele só ganha o Oscar de melhor filme se mais de 50% dos membros da academia, ou seja, 50% mais um, pelo menos 50% mais um, tenham colocado Parasita em primeiro lugar na votação deles, lá no papel ou no formulário online. Se tiver, ok, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Agora, se não teve mais de 50% dos membros que colocaram o Parasita em primeiro lugar, como é que eles fazem? Eles pegam, ok, apuramos aqui, Parasita tem primeiro lugar, mas ele não tem maioria. Maioria, o que que eles vão? Eles pegam o nono filme mais votado, finge que foi Coringa, pelo menos. Ficou em nono lugar com, né, enfim. Não vai, ele não tem chance nenhuma de ganhar o Oscar de melhor filme. O que que eles fazem? Eles pegam todas as pessoas, essas pessoas que são minoria, que colocaram Coringa em primeiro lugar, e olham qual foi a segunda opção dessas pessoas. Aí, por exemplo, se todo mundo colocou Parasita, todos esses votos são Parasita. Aí, se todos esses votos foram suficientes para completar mais 50%, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Mas, obviamente, é muito difícil isso acontecer, é mais fácil. Alguns votos iriam para Parasita, outros votos iriam para Uma Vez em Hollywood, Adoráveis Mulheres, 1917, O Irlandês, whatever. Aí, o que pode acontecer? Eles vão ficar fazendo isso até um dos filmes tiver mais de 50% dos votos. Então, pode acontecer do filme que ultrapassar 50% de votos, seja o filme que ficou mais em primeiro lugar, como Parasita, nesse meu exemplo, ou pode acontecer, por exemplo, de Era Uma Vez em Hollywood, que foi o terceiro mais votado em primeiro lugar, ganhar o Oscar de melhor filme. Porque nessa brincadeira aí de ficar pegando, né, a segunda opção da galera que votou nos filmes que ficaram em último lugar, na primeira apuração, nessa brincadeira, o Era Uma Vez em Hollywood ganhou mais votos. Ele apareceu no topo dessas pessoas que colocaram que estavam na minoria. Aí ele acaba ganhando a quantidade da metade. E é assim que funciona a votação de melhor filme. Então, é claro. Então, por isso que eu falo assim, é complicado o Oscar de melhor filme. Porque, tipo assim, por mais que o PGA seja um bom precursor, ele erra. Ele errou 3 vezes recentemente. Ele errou quando ele deu para La La Land, e foi Moonlight. Ele errou quando ele deu para A Grande Aposta, e quem ganhou foi Spotlight. E ele errou, entre aspas, errou metade, quando ele deu para Gravidade e 12 Anos de Escravidão. E quem ganhou o Oscar foi 12 Anos de Escravidão. Então, assim, eu acho melhor. É por isso que tem esse problema, que a gente tem que pensar nessa situação. Pode ter que ser que muitas pessoas coloquem Parasita em primeiro. Só que o Parasita não teve mais 50% dos votos. Aí Era Uma Vez em Hollywood, ou 2017, por exemplo, que não ficaram em primeiro, na primeira apuração, ganhou o Oscar de melhor filme, porque eles foram a segunda opção das pessoas, né? Das outras pessoas, que ficaram dos outros filmes que ficaram para trás. Então, assim, tem essa questão. Então, por isso que tem que pensar muito na hora de pensar no melhor filme, que a gente não, o quem ganha melhor filme não é o filme que é mais votado. As pessoas não votam em um filme só para melhor filme. Elas têm que enumerar de 1 a 9, e eles vão contabilizando. Então, tipo assim, é complicado o processo, é um processo mais complexo de votação. Então, por isso que eu fico ainda na dúvida, por isso que eu acho que pode ser. Claro que tem seus pontos positivos e negativos, há vantagens e vantagens, desvantagens. Por exemplo, a gente pega 1917, ganhou o PGA, ganhou o DGA, já ganhou um tanto de prêmio. Só que ele é um filme de guerra britânico. Já vimos vários filmes de guerra vencer o Oscar, vários. Só que nunca tivemos um filme britânico vencendo o Oscar de melhor filme. Então, isso é um ponto contra 1917. Aí, Parasita. Temos um filme que tem uma crítica social, que, né, que está fazendo muito sucesso, sendo mega premiado, tem uma Palma de Ouro, vai ganhar o Oscar de filme internacional, ganhou o SAG de elenco, primeira vez na história que o filme estrangeiro ganha, filme internacional ganha. Só que o Parasita seria, se ele ganhar o Oscar de melhor filme, vai ser a primeira vez na história, ou seja, a primeira vez em 92 anos que um filme ganha o Oscar de filme internacional e filme melhor filme. Nunca aconteceu. Então, tem essa questão. Vai ser uma raridade, seria lindo, mas é uma coisa difícil de acontecer. Nunca aconteceu. Aí temos O Irlandês, que é um baita de um filme. Só que é um filme que perdeu muita força, porque ele não está ganhando absolutamente nada de grande das principais categorias. Apesar do sucesso de streaming, ser aclamado pela crítica, ter muitas indicações e tudo mais. Só que ele não está ganhando nada, então ele perdeu força. perdeu, e quando ele perde força, ele perde visibilidade. Então, as pessoas nem lembram mais do filme. Ou seja, pode perder votos. E temos o Era Uma Vez em Hollywood, que pode ser o grande. Todo mundo está pensando em 1917, Parasita. E o temos Era Uma Vez em Hollywood está ali, só esperando para ganhar. Por quê? Se a gente pensar, é um filme. Não rolou direção para o Tarantino, porque no Nice, antes de 1917 ser exibido, e o irlandês, todo mundo apostava no Tarantino para finalmente ganhar o Oscar de direção. Só que não vai rolar mais o Oscar de direção para ele. Então, pode muito bem rolar o roteiro original, que é ele é o grande favorito no momento, que ele sempre ganha o roteiro original, vai ser a terceira vez que ele ganha, se rolar, realmente acontecer. E ele não teria direção, mas ele teria o Oscar de melhor filme. Se a gente pensar bem, é um filme aclamado, é um filme que foi um enorme sucesso de bilheteria. É um filme que é tecnicamente muito bem feito. E é um filme que faz uma homenagem a Hollywood. A academia adora filmes que fazem homenagem a Hollywood. Olha o artista aí faz, que fala sobre a transição, pega a transição do cinema mudo para o cinema falado. Ganhou 11 Oscars, se eu não me engano, em 2011, 2012, né? Então, assim, pode acontecer. O Alessandro até me lembrou hoje, né, que o La La Land também era nesse esquema. E acabou perdendo para Moonlight, né? Que Moonlight tinha questão social e tudo mais. E era um filme pequeno, era um filme independente. E o La La Land tinha ganho, havia ganho o PGA. Só que o Moonlight ganhou. Ele ganhou o Globo de Ouro. Ele ganhou. O Moonlight ganhou o BAFTA. Deixa eu lembrar. O que que o Moonlight ganhou de antecessor? Porque a gente sabia que o Oscar ia ficar entre Moonlight e La La Land, só que La La Land estava com essa coisa a mais por causa do sucesso, é um filme maior, com maior visibilidade. E também teve essa questão do PGA, estava a favor. Aí o Moonlight, deixa eu ver. Ele ganhou o Globo de Ouro de Drama, ele ganhou. Ele não ganhou o BAFTA de melhor filme. Será que foi Critics' Choice que ele ganhou? Não. É, o Moonlight foi só o Globo de Ouro de Drama naquele ano. Deixa eu lembrar quem ganhou. Quem que ganhou o BAFTA de melhor filme, gente, em 2017? Em 2018? Ah, foi La La Land. É, pois é, rolou isso. Então pode acontecer, né? O Era Uma Vez em Hollywood tem tudo isso a seu favor. Então, assim, é uma homenagem a Hollywood, né? Se pensar em um filme com crítica social, seria o Parasita, né? Se acontecer igual com La La Land e Moonlight. Mas tem essa questão do Era Uma Vez em Hollywood. Tem muita gente que não tá lembrando de Era Uma Vez em Hollywood. Só que ele tá com força, ele voltou com tudo para as premiações. E ele ganhou Globo de Ouro de musical comédia, tipo, ele não é musical nem comédia, mas tudo bem. Tudo para ganhar um prêmio, né, gente? Para ficar relevante de novo. Mas ele ganhou roteiro no Globo de Ouro. Ele ganhou o Critics' Choice de melhor filme, roteiro original. Então, assim, né? Então, não se esqueçam de Era Uma Vez em Hollywood. Dani reparou que Era Uma Vez em Hollywood os hippies são tratados com desprezo. Essa imagem ruim do movimento de Deus por causa do Manson e sua gangue. Sim, não, sim, pois é. Eu vi muita gente criticando o filme por causa disso, mas isso era uma realidade. Os hippies eram mal vistos. Naquela época. Então, assim, como eu acho que o personagem dele e do Brad Pitt, eles são os protagonistas e o filme mostra muita visão deles. Então, o personagem do Nascap, ele era meio escroto, ele realmente tinha essa visão. Realmente, o do personagem do Brad Pitt era mais de boa, que ele fica amigo da menina lá, vai até o rancho e tudo mais, ele não tem essa visão tão negativa. Mas realmente as pessoas tinham um problema. Até hoje tem muita pessoa que tem preconceito com hippie. Acho que hippie é vagabundo, não faz. Mas a imagem negativa realmente, ele já tinha uma imagem que não era muito boa, e o Manson só piorou tudo, né? Os crimes que ele cometeu. Claro que não, o movimento hippie não tem a ver, mas a família Manson realmente estragou, porque eles eram hippies, mas eles eram uns hippies malucos, criminosos. Então, assim, isso só manchou, né? Isso acontece, infelizmente, né? Às vezes tem pessoas, igual, é igual favela, a gente acha que favela só tem bandido? Não, gente, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas de bem. Tem muitas pessoas muito boas que moram ali, e mas muitas, tem bandido lá, então todo mundo acha que todo mundo que mora em favela é bandido, mas não é bem assim. Então, mas rola isso, tem esses preconceitos. Pô, enfim. João, 1917 Parasitas são favoritos. Era Uma Vez em Hollywood, corre por fora. E como azarão, vejo Jojo Rabbit nesse posto. Apesar das polêmicas, já até que é um filme fácil de agradar a academia. Assim, eu acho que pelo que a gente já viu até agora, como o Jojo Rabbit não tem nada, não ganhou nada, porque, por exemplo, Moonlight, ele ganhou Desculpa, ele ganhou pelo menos o Globo de Ouro de melhor drama. Porque, querendo ou não, o Globo de Ouro não é um termômetro do Oscar, mega termômetro, mas é uma mega premiação que abre o ano. Então, assim, a primeira grande premiação do ano. E o Mulan ganhou pelo menos o Globo de Ouro de drama. Agora, o Jojo Rabbit ganhou nada. O único prêmio que ele tem que é grande, que foi realmente grande, foi o People's Choice Awards no Festival de Toronto. Que geralmente os filmes que ganham o People's Choice Awards no Festival de Toronto ou ganham o Oscar de melhor filme ou são indicados. Por exemplo, 12 Anos de Escravidão ganhou esse prêmio, Argo ganhou esse prêmio, Jogo da Imitação ganhou esse prêmio, acabou ganhando o Oscar de roteiro adaptado. Então, quando ele ganhou o prêmio do People's Choice Awards, a gente ficou, ó, esse filme vai pro Oscar. Então, todo mundo já sabia que ele ia pro Oscar, só que é um filme que, né, ele não é um filme aclamado, é um filme que tem críticas boas, mas não é um filme que é uma unanimidade nem nada. Eu não acho que ele é um azarão. Eu não acho que ele é um azarão. Eu acho que vai ser um desses quatro que eu falei. Para mim é o Irlandês, que é o bem baixo. Depois Era Uma Vez em Hollywood e 1917 e o Parasita. Eu acho que é isso. O curta indicado After Football Club, depois de São João Brasileira. Ah, eu tenho que ver essa questão dos curtas. Eu ainda não dei uma olhada. Caio, jurava que o irlandês ia ganhar o roteiro adaptado esse ano. Pois é, todo mundo. Não, ele era favorito. Só que aí o filme foi perdendo força, que ele começou a acontecer as premiações. Ganhando nada, ganhando nada, ganhando nada, ganhando nada. Acho que ele foi perdendo a força, foi perdendo a visibilidade. E acaba que as pessoas esquecem que o filme existe, né? Por isso que é importante essas premiações, que os estúdios fazem campanha forte para ganhar prêmio, porque aí meio que faz o filme ficar relevante de novo e as pessoas lembram que ele existe. Por isso que muitas distribuidoras colocam o filme em cartaz de novo no início do ano, por causa de indicação ao Oscar e por aí vai. Então, o Irlandês acabou perdendo força. Aí passou aí. Eu acho que ainda essa polêmica do Oscar não ter indicado nenhuma mulher esse ano, especialmente a Greta Gerwig, porque ela dirige um filme aclamadíssimo, que é uma unanimidade, foi muito elogiado, que é um grande sucesso de bilheteria, que o público tem amado, lotando salas nos Estados Unidos, principalmente. Então, assim. Eu acho que o fato deles da academia ter esnobado a Greta Gerwig, né, o branch de diretores e diretoras não indicou a Greta Gerwig, né, somando a votação lá, ela acabou não entrando no top 5, pode acontecer dos membros, são os mais de 8 mil membros que votam que votam nos vencedores, pode acontecer deles acabarem colocando, votando mais a Greta Gerwig em roteiro adaptado. É que ela foi indicada a filme e roteiro adaptado. Como a gente sabe que Adoráveis Mulheres não tem chance de ir no melhor filme, ele pode acabar ganhando o roteiro adaptado, porque as outras categorias realmente é difícil para ele ganhar. Ele tem seis indicações, se eu não me engano. Mas é mais a categoria mais fácil dele ganhar seria o roteiro adaptado. Então, como é um filme que está mais em alta e tem essa questão do machismo, eu acho que é mais fácil a Greta Gerwig ganhar o Oscar de roteiro adaptado. João, Ford versus Ferrari levou o sindicato dos editores de montagem, mas 1917 não teve tempo de ser enviado para consideração. Apesar dessa vitória, não é tão. Calma, João, mas você não disse que era. Você falou alguma coisa dos indicados de montagem? Peraí. Deixa eu ver aqui. Eddie Awards. Deixa eu ver. Ah, melhor drama foi Parasita, comédia Jojo Rabbit, animação Toy Story 4, documentário Apollo 11. Não foi Ford vs Ferrari, não. Que é o Eddie Awards. Eddie Awards, que é o prêmio dos editores. Do American Cinema Editors Awards, que é o prêmio do sindicato dos editores, né? Que é o prêmio do Oscar de montagem. Então, quem ganhou de melhor drama foi Parasita, Parasita de Jojo Rabbit. Agora, Ford vs Ferrari, ele não ganhou, ele foi indicado só em drama. 1917 ele foi esnobado no Oscar, né? Então, igual Birdman, né? Que também é um filme que forja sem plano sequência, também foi esnobado no Oscar. E acabou ganhando o Oscar de melhor filme, né? Que pode acontecer com 1917. Esnobado em montagem, o que é raro, não acontece quase nunca do filme que. Do filme ser praticamente todos os filmes que são indicados à montagem são indicados a melhor filme, e a vez que isso não aconteceu, foi com Birdman, ele venceu o melhor filme. Então, 1917 pode acontecer isso, né? Esnobado em montagem e vencendo o melhor. Editores de som, estou errado. Ah, tá. Editores de som. Deixa eu ver aqui. A gente tem o Academia. Ah, o Golden Reel. Eu sempre esqueço do Golden Reel. Oh, meu Deus. Golden Reel, que é o prêmio da edição de som. É. Ford vs Ferrari. Ah, porque essa tem categorias diferentes que eu não entendo nada, né? Tem categoria de música, tem categoria de diálogo, categoria de efeitos sonoros. A categoria de efeitos sonoros foi para Ford vs Ferrari. Na categoria de diálogo, em ADR, foi para 1917, por exemplo. Então, deixa eu ver sound mixing. Ah, é Cinema Audio Society, que é o do mixagem de som. Então temos. Eu realmente acho que as categorias de som vão ficar entre Ford Ferrari e 1917. Ou tipo, Ford Ferrari ganha uma e 1917 ganha outra, ou 1917 ganha as duas. O Cinema Audio Society já teve. Peraí. Oi, Marcos, boa noite. Obrigada pela participação. Ah, Túlio, me poupe, tá? Nossa, a montagem de 1917 é impecável. Deixa eu ver aqui. É, Mixer Nominees. Ah, aqui, ó. Ah, não. Sound Mixing foi Ford vs Ferrari. Na categoria de live action, isso. E na categoria de animação foi Toy Story 4. Ele concorreu com o irlandês, Rocketman, Era Uma Vez em Hollywood e Coringa. 1917 não foi nem indicado na categoria de mixagem de som. Então eu acho que talvez o Ford vs Ferrari ganhe mixagem e 1917 ganhe edição de som. Não sei. Não sei. Não sei, que difícil, João. Difícil. Porque Ford vs Ferrari ganhou o prêmio dos dois sindicatos. Tem categorias assim, no sindicato de mixagem de som tem uma categoria só que ele ganhou, na qual o 1917 não foi indicado. E no edição de som ele ganhou uma categoria e o 1917 ganhou outra. Só que ele ganhou de sound editing, propriamente só editing, que é a categoria do Oscar. Então eu acho que vai ficar assim, ou o 1917 faz uma dobradinha, ou um ganha um e outro ganha outra. Eu não acho que o Ford vs Ferrari vai ganhar as duas categorias de edição de som. Caio, melhor dublê, melhor chuva, tem de tudo lá. O que você está falando, Caio? O que você está falando, Caio? Ah, Túlio, me poupe. Ai. Cada um com a sua opinião, meu filho. Eu achei a montagem sensacional. É, 1917 vai ser só um dos prêmios de som. Acho difícil Ford vs Ferrari sair sem nada. Não, pois é, eu vi Ford vs Ferrari, eu realmente achei é um trabalho estupendo. É um filme muito bom. Eu achei um filme muito bom. Eu só não gostei mais dele do que de Rush. Porque Rush, para mim, do Ron Howard, é um outro nível, ainda mais alto. Achei sensacional aquela história. Como é que ele contou a história do Niki Lauda com o Tom. Como é que chama? Era Tom? Esqueci o nome do piloto que o Chris Hemsworth interpretou. Enfim. O filme contando a história da amizade, da rivalidade dos dois naquele ano foi sensacional, de 76, né? Foi sensacional o filme. Agora. É um grande filme. Quando eu vi, eu lembro que eu fiquei impressionado com fotografia e com edição e mixagem de som. Então, assim, seria muito legal ele ser reconhecido. Fotografia, a gente sabe que vai ser 1917, que realmente é uma fotografia sensacional. do Roger Deakins. Agora, é, seria legal, eu gosto como divide. Reconhece os dois, todo mundo sai feliz. Premia 1917 com um e Ford vs Ferrari com o outro. Agora, é isso. James Hunt, isso, obrigada. James Hunt, Túlio, thank you. Eu não te amo, Túlio. É, João, algo me diz que Frozen 2 leva a canção original. O snob de Rocketman foi enorme. Ah, não sei. Não sei. Não sei, canção original. Porque, assim, ganhar Globo de Ouro não quer dizer nada, porque cansei de ver canção original ganhar Globo de Ouro nem indicada ao Oscar ser. Então, eu acho que não. Agora, deixa eu ver quem ganhou o Critics' Choice 2020 de Original Song. Só para eu ver como é que foi o. Só para ver como é que foi o. Só para ter uma noção de quem ganhou. Só para eu ver se tem algum filme em alta. Sai, meu filho. Uai, o Critics' Choice não tem canção original, não? Tem. Ah, empatou. Glasgow, No Place Like Home, de Wild Rose, que não foi indicada ao Oscar. E I'm Gonna Love Me Again, Rocketman. É. Pode ser Harriet. O Rei Leão não foi indicado, né? A música da Beyoncé não foi indicada. Olha, eu ainda acho que o Rocketman tá favorito. Eu ainda acho que tá, é favorito, porque ele ganhou, né? O Critics' Choice, Globo de Ouro. Teremos o BAFTA. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem foi indicado ao BAFTA de melhor canção original em 2020. Oh, meu Deus, não tem categoria, não. Ah, o BAFTA não tem essa categoria. Aff, tem trilha sonora. É, pois é, minha gente. Então é isso. Eu ainda aposto no Rocketman. Vou lembrar quem são os indicados a melhor. Temos a, eu sei que tem, a gente tem o filme do a Harriet. Ah, tá. I can't let you throw yourself away from Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again. I'm Standing With You. De Breakthrough, Stand Up de Harriet e Into the Unknown de Frozen 2. Olha, eu acho que Frozen, depois que ele perdeu, não foi nem indicado ao Oscar de melhor animação, eu acho que ele tá muito embaixo. Eu acho que isso é um sinal de que ele não vai ganhar Oscar de canção original, não. De novo, não. Eu acho que pode ser o Rocketman ou Toy Story 4. Nossa, mas tá difícil. Vai ser uma categoria que muita gente vai errar. Ou vai ficar na dúvida. Eu realmente não sei, eu vou ter que ficar vasculhando as apostas no site de cinema, nos fóruns, para ver, dar uma espiada, ver que o pessoal tá falando. Mas eu acho que vai, eu ainda acho Rocketman. Vai ser Rocketman ou Toy Story? Caio, Rush é um filmaço. Abriu minha mente para a atuação do ator que faz o Thor. Sim, o Chris Hemsworth. Ele é um bom ator. Só que o problema dos atores, quando eles fazem esses filmes blockbusters com esses personagens, né? Eles acabam que eles vão ser reconhecidos como esses personagens pro resto da vida. Então eles ficam com esse pensado. Então a gente olha pro Chris Hemsworth, a gente vê o Thor. A gente acha que ele já sabe interpretar o Thor, mas não, ele é um bom ator. Igual o Chris Evans. E Chris Evans, vamos ver pra ele, ó, oh, Capitão América. Mas ele é um ator muito bom. Ele já fez filmes muito bons. O Expresso Polar, do que é do Bong Joon-ho, por exemplo, que é de 2013, é sensacional. Não é Expresso Polar, não, gente. Expresso Polar. Retardada, nossa senhora. Peraí, como é que chama o filme? Expresso do Amanhã, Expresso Polar. Snowpiercer, Expresso do Amanhã, filme de 2013. Que o Chris Evans é o protagonista e ele tá impecável no filme do Bong Joon-ho. Ele tá muito bem no filme. E desde que eu vi esse filme, eu falei, o Chris Evans, ele não é só bonito, não. Ele tem talento. Ele só não tem oportunidade de fazer muitos papéis bons. Eu gosto muito dele no Knives Out. Eu gosto dele do personagem dele, Entre Facas e Segredos. Então, ele é um bom ator. Espero que agora que ele terminou, né, a saga dele como Capitão América depois de 10 anos, espero que ele, né, 10 anos não, 8 anos, espero que ele tenha oportunidade de fazer outros filmes, porque ele é um bom ator. De 1917 me deixou estupefato. Oi, Ju, buenas noches. Dani, que horas são aí? São meia-noite e 22. Eu tenho que dormir, na verdade. Caia, obrigada. É que eu fui digitar aqui no Google, eu abri outra janela, eu nem vi que você falando expresso da manhã. Isso mesmo, maravilhoso. Bom, do Bong Joon-ho, 2013. Tem um Jamie Bell, a Tilda Swinton no elenco também. É um filme muito bom. Eu gostei muito de 1917. Eu acho ele realmente, eu fiquei tipo encantada. Um filme que eu fiquei assim, que tecnicamente é um filme impecável, sério. Ele é muito bom. Mas eu não daria melhor filme para ele. Eu daria para Parasita. Parasita. É isso. Oi, gente, mas ó, acabou tudo que eu tinha para falar. Falei aqui. Ai, que bom. Eu estava subindo um vídeo aqui ao mesmo tempo e ele já subiu. Eu vou lançar em primeira mão aqui para vocês. Eu fiz um vídeo chamado Por que o Joaquin Phoenix vai ganhar o Oscar de melhor ator? Porque a gente sabe que ele vai ganhar o Oscar de melhor ator. Aqui está o link para vocês verem. Acabou de sair do forno. Postei. Vou fazer um vídeo sobre todas as categorias de atuação. Né? Por que que o Brad Pitt vai ganhar? Por que que a Laura Dern vai ganhar? E a melhor atriz, que a gente ainda não sabe. Ainda tô meio na dúvida entre Renée Zellweger e a Scarlett Johansson. Não sei. Acho que eu vou esperar o BAFTA para fazer esse vídeo. Mas é isso. Juoba, João, o roteiro de 1917 é bom mesmo. Achei curioso que no BAFTA não foi indicado o melhor roteiro, no Oscar, sim. Brad, sacanagem, tô indignado. Ai, ai. Então, eu não indicaria, ai, não sei, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que para uma pessoa que é roteirista, uma mulher ou um homem que é roteirista, eu acho que é mais fácil, sabe, analisar essas questões de roteiro. Eu gostei muito da dinâmica do 1917, como é que o filme é construído, mas não sei. Eu acho que outros filmes que ficaram de fora, mereceram entrar mais, como Booksmart, por exemplo, que é um roteiro muito bem escrito. Quem que é mais de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi indicado ao Critics' Choice. Critics' Choice sempre indica 1.000 pessoas, aí dá para ter uma noção. Ah, tá. No Critics' Choice, o 1917 também não foi indicado, não. Foi indicado uma vez em Hollywood, Parasita. Ah, foi a despedida que entrou. Por exemplo, o roteiro da despedida e de Booksmart, por exemplo, eu acho que os dois, Dor e Glória, também podia ter entrado. Eu acredito que sejam melhores que de 1917, por exemplo. Mas 1917 acabou entrando no Oscar. Mas realmente não sei. Eu gostei muito da dinâmica do filme, mas o roteiro em si, talvez, eu acho que ele realmente. Eu acho que o que destoa do filme mesmo é a direção, o filme, o conjunto do filme, é óbvio, e as partes técnicas, que chamam realmente a atenção do filme. Ju, muitas interpretações tiraram fôlego. Daí o Brad, que fez um painel ok, daorinha, vai e ganha. Ah, o Brad tem umas coisas a favor dele, né? Tipo, Overdue, é um ator que ficou sumido um tempo, de um tempão que ele não era indicado. O único prêmio de destaque que ele ganhou na carreira foi, assim, ele tem um Oscar, né, o Brad Pitt, mas é um Oscar como produtor, porque ele produziu com a Plan B, que é a empresa dele, né, a produtora dele. Ele ganhou o Oscar por 12 anos de escravidão, então ele tem um Oscar em casa como produtor, mas como ator, o prêmio que ele tem assim, de destaque é um Globo de Ouro por 12, Os 12 Macacos, nos anos 90 ainda, sabe? Então tem muito tempo. Então eu acho que o que ajuda o Brad é a questão dele estar overdue, é um ator que estava sumido, que está voltando agora, teve um ano muito bom com Ed Astro também, que é um filme muito bom, que ele também atua muito bem. E eu acho que teve esse conjunto. Ele teve um ano muito bom, com dois filmes aclamados. Ele é um ator overdue, que nunca ganhou o Oscar. Nunca ganhou nenhum prêmio, na verdade, grande. Agora que ele tá ganhando esses vários prêmios. Então, assim, ele tem um SAG também, porque Bastardos Inglórios ganhou o SAG de elenco em 2010, no início de 2010. Ele tem esse prêmio também. Mas um prêmio solo dele, não, ele não tinha, né? Ele teve só esse Globo de Ouro para Dois Macacos. Então, é isso. Então, eu acho que tem essa questão dele já ter um ator que tem 56 anos, tem mais de 30 anos de carreira, né? Ele ficou um tempo sumido e agora voltou. Ele teve problemas pessoais, que ele ficou sumido e agora voltou. Então, né, eu acho que é mais por isso. Realmente, eu acho que a atuação dele é muito boa. Eu gosto de Era Uma Vez em Hollywood, mas realmente eu acho que o irlandês está no outro nível, o Joe Pesci e o Al Pacino. É, Caio, o personagem do Brad é tão legal, acho que está no meu top 3 do Tarantino. Não, eu gosto do personagem dele. Tem muita gente que critica o personagem dele, ah, porque ele espanca lá as mulheres, mata as mulheres. E matou a esposa dele. Eu tenho coisa a dizer. O filme, eu acho que deixa muito claro que o personagem dele tem problemas, ele é um cara complicado, mas eu acho que o Tarantino, ele dá a entender que não foi ele que matou a esposa. Ele tinha a fama de que foi ele que matou, porque em Hollywood isso acontece muito, né? As pessoas têm fama de terem feito tal coisa, não sei o quê, na verdade não fizeram porcaria nenhuma. Eu acho que a cena que mostra que não foi ele que matou a esposa é que mostra que ela tava falando, falando, falando, e aí tava com uma coisa na mão e só que o barco estava balançando. Então, para mim, o que que o Tarantino deu e deixou eu entender? Que numa desses balanços do barco, ele pode ter apertado sem querer e matado a esposa, com aquela arma lá que ele tava segurando. Então, eu não acho que foi ele que matou a esposa. E sobre os Manson, sim, tinha muitas mulheres na família Manson, tanto que a maioria das pessoas que estavam lá quando matou lá, Sharon Tate, etc., eu acho que eram mais mulheres do que homens. E no filme temos o Austin Butler, né, que ele tá de homem lá, ele morre também, né, todo mundo morre. E as duas, tipo assim, elas chegaram lá, tava querendo matar o povo, e uma delas matou nele, claro, assim, que eu achei desnecessário, eu achei que foi uma violência excessiva. Eu acho que foi desnecessário a violência daquela cena, o jeito que ele machuca a mulher, joga a lata na cara dela e bate a cabeça dela assim várias vezes. Eu achei desnecessário. Eu achei que não precisava de ter mostrado uma violência contra a mulher tão forte assim. Eu achei que foi desnecessário. Por mais que o personagem do Clint seja um cara mais violento, de pavio curto, aquela cena lá com Bruce Lee, lá, né, dele lá desafiando Bruce Lee machucando no carro, ele desviando assim, tudo mais. Mas e ele tava chapadão, e a mulher tinha dado uma facada nele, assim, que tinha machucado ele ficou puto, ele explodiu. Só que eu achei desnecessário. Eu achei aquilo desnecessário. Mas eu achei o personagem interessante. É um personagem que tem altas cenas engraçadas, ele com cachorro é sensacional, as cenas dele com cachorro são incríveis, dando comida e o cachorro matando os Manson lá também. Eu achei muito legal. Então, eu também não vejo ele com tanta crítica assim, não. Tirando a parte da violência contra a mulher que eu achei excessiva, eu achei desnecessário. Ju, é legal, mas assim não dá para comparar, querido. Aliás, como ando dois papas para você? Continua de tiozinho, mas é um bom filme, me fez pensar. Dois papas é legal, mas acho que realmente é um filme que vai chamar a atenção de pessoas mais velhas. Porque são dois papas, os caras mais velhos, falando de igreja, religião, blá blá blá. Mas é um filme legal, é um filme bonitinho, assim. É um filme bacana, bem dirigido pelo Fernando Meirelles e muito bem atuado pelo Anthony Hopkins e pelo Jonathan Pryce. Mas não vai ganhar nenhum Oscar nem nada, não. Mas é um filme que eu acho que merecia um reconhecimento, mesmo que pequeno. Ju, sim, eu acho que é o conjunto da obra. É que nem o Leonardo DiCaprio. O Brad Pitt teve atuações melhores na carreira, mas ele vai ganhar por uma que não é a melhor dele, né? Não tá, ele já teve atuações melhores do que essa, não mais que, não, e não só uma. Mas eu acho que tem essa questão do conjunto da obra. No ano do Leonardo DiCaprio, eu acho que ele foi melhor. Eu acho que ele realmente não tinha ninguém para bater ele. Mas esse ano do Brad Pitt, realmente, eu acho que o Al Pacino, acho que principalmente o Joe Pesci, eu acho que ele ficaria em primeiro. Eu não vi o Tom Hanks, eu só não vi o Tom Hanks. Agora, eu acho que é mais conjunto da obra mesmo. Nunca ganhou o Oscar, só o único grande prêmio que ele havia ganho na carreira era um Globo de Ouro nos anos 90 para os Dois Macacos. estava sumido, né? Tá voltando agora à tona com a carreira dele. Então, eu acho que é mais um prêmio de, com, né, de overdue, mais por ele ser overdue, né? Enfim, eu acho que é mais por isso. E campanha também, tem muita campanha forte da Sony Pictures, que distribui filme, tem essas coisas. É, Ju, não consegui chegar a uma conclusão sobre a esposa. Eu acho que o filme inteiro, todos, eu acho que isso pode ser uma crítica a Hollywood, sabe? Acho que Hollywood tem essa questão de rumor, ah, fulano tem fama de ser assim, mas não é porcaria nenhuma, assim. Então, acho que é uma coisa, acho que é uma brincadeira que o Tarantino faz. Ele tinha a fama de ser um cara bad boy, de ser um cara mal, que arruma confusão, ele realmente arruma confusão, o filme demonstra. Mas ele tinha a fama de que ele que matou a esposa, não sei o quê, só que, assim, eu acho que na cena que mostra, né, que ela acaba antes da esposa morrer, então, assim, acho que o Tarantino deixa a gente pensando, será que você realmente acredita que o Cliff matou a esposa dele por querer, ou será que foi um acidente? Eu acho, pelos acontecimentos do filme, que foi um acidente. Eu acho que a cena termina com ele no barco lá, com a arma apontada para ela, com não é uma arma, né, com um negócio lá do barco apontado para ela, e o barco balançando horrores. O que eu acho que aconteceu foi que ele balançou tanto uma hora que ele disparou sem querer. Para mim, foi um acidente. É, João. Dani, ótima live, mas vou ter que sair agora. Boa noite. Tchau, João. Obrigada pela participação. É, Caio, eu também acho que faltou explicar o caso da mulher. Eu acho que foi por querer. Ele fez por querer pra gente ficar tentando imaginar. Se você acredita que o Cliff realmente seria capaz de matar a esposa dele porque ela tava irritando ele, ou foi um acidente? Eu acho que o Cliff é um personagem que claramente tem problemas, né? Claro. Mas ser um assassino, assim, ele matou os Manson lá, mas ele tava se defendendo, e os Manson eram criminosos, estavam querendo matar eles. Eu acho que qualquer pessoa teria feito aquilo. Talvez não com aquele excesso de violência, mas, né, teriam se defendido. Mas agora eu acho que, sei lá, eu não consigo ver o Cliff matando a esposa dele. Eu acho que aquela cena, eu acho que deu a entender que foi um acidente. Ju, acho desnecessário o personagem da Margot, puro potencial pouco explorado. É, mas do jeito que o filme foi feito, eu acho que o Tarantino fez mais um filme como uma forma de homenagear a Sharon Tate, dando para ela um final que ela merecia ter tido. Que era ter sobrevivido e ter tido a carreira dela, ter vivido, ter tido filho lá com, enfim, sei lá se ela estaria junto do Roman Polanski até hoje, sei lá, só Deus sabe. Nem Deus sabe, né? Porque, enfim, sei lá. Mas eu acho que foi mais uma forma de homenagear. Ela é meio que, ele trata ela como se ela fosse um anjo, assim, tem uma áurea, assim, em torno dela. Então, eu acho que era uma forma, a forma como ele filmou ela e tudo mais, acho que ele quis mostrar, fazer mais uma homenagem a Sharon Tate, para as pessoas lembrarem quem ela foi, não esquecerem, se esquecerem dela. E, enfim, eu acho que foi mais por isso. Eu também achei, assim, que, para mim, se a Margot tivesse indicado, eu ia ficar, tipo assim, sabe? Ela tá ótima no filme e tal, mas, assim, a personagem dela tá mais lá só pra ser um anjo na tela, pra homenagear a Sharon Tate e tudo mais, mas, assim, pra ser indicada por atuação nisso, por essa... Achei que ela foi mal explorada também, achei que ela podia ter sido mais utilizada no filme. O Léo mereceu, sim, eu falei, o Léo mereceu ter ganho o Oscar por O Regresso. Não acho que foi a melhor atuação dele, não foi, na minha opinião, não foi. Mas, naquele ano, foi a melhor. Que não é o caso do Brad Pitt esse ano, por exemplo. É, sim, ele tratou ela mais como enfeite, mais como uma forma de homenageá-la. Foi o que ele quis fazer. Acho que ele fez com muito cuidado. Dá pra ver que ele fez todas as cenas dela, cada cena dela, com muito cuidado. Acho que ele quis mostrar que a Sharon Tate era uma mulher muito bacana, super educada, com um coração bom e tudo mais. Acho que ele quis mais fazer essa homenagem a ela do que dar um papel a ela realmente na trama. Acho que ele quis mais fazer uma homenagem. Sim, concordo. A Margot é uma atriz, assim, ela tem muito potencial. Ela tem carreira inteira pela frente. Acho que ela ainda vai fazer muitos filmes. Eu acho que ela ainda vai ganhar o Oscar. Tô doida pra ver Aves de Rapina. Ela é uma canceriana. Sabe, eu tenho pavor de canceriano, mas, assim, ela é uma canceriana fofinha. Gosto dela. Muito fofa. Rosana, essa categoria de animação tá bem previsível, sim. Tá bem previsível. A gente tava discutindo mais cedo que, né, deve ficar, sei lá. Vai que não ganha nenhum desses, nenhum, né, ganhou, tivemos Toy Story ganhando o PGA, tivemos Klaus ganhando o Annie, tivemos Link Perdido ganhando o Globo de Ouro. Vamos ver quem vai ganhar o BAFTA. Só pode ser um filme que não é nenhum desses três. Aí vai chegar no Oscar, quem será? Tá muito difícil. Tá muito difícil essa categoria de animação. Eu acho que vamos chutar, vamos apostar num lá, vamos na intuição feminina, vamos ver quem vai ganhar. Eu acho que é isso aí. É, Rosane. Queria que a Scarlett ganhasse pelo menos um prêmio. É, a atriz coadjuvante vai ser a Laura Dern. Eu acho que se a Scarlett ganhar o BAFTA de atriz, aí a gente pode ter, talvez, esperança pro Oscar. Talvez, talvez. Mas, não sei. Não, realmente não sei. Mas ela realmente merecia. Eu acho que ela. Eu não vi júri, mas eu não vi júri, eu não posso falar porque eu não vi júri. Dizem que a Renée tá muito bem no filme. E também aquela. É a famosa. Que é transformação física, com muita maquiagem, que a academia adora. Mas enfim, né? Vamos ver, porque assim, se a gente for pensar, né? O sindicato que é o maior precursor são os atores que votam, são os atores premiando atores, indicando atores. Muitos deles são membros da academia. Que todos os membros da academia, ou seja, mais de 8 mil pessoas que votam nas categorias, já todas as categorias. Então, não vão ser só os membros do sindicato que elegeram a Renée Zellweger vencedora que vão votar no Oscar nela, por exemplo. Os outros, muitos outros, os outros milhares de membros podem votar na Scarlett Johansson. Ou podem votar na Cynthia Erivo, sei lá, pode, tudo pode acontecer. Só que, né, as estatísticas com base nos vencedores do SEG. Geralmente, quem vence o SEG vence o Oscar. Então, por isso que a gente tem essa questão. A gente fica assim, como a Renée ganhou tudo, a Scarlett não ganhou nada, por isso que a gente fica com essa coisa, né? Acho que a Scarlett está difícil para ela. Mas se ela ganhar o BAFTA, tem uma luz no fundo, no fim do túnel. Aí pode ser, quem sabe. Rosane, acho que o melhor filme também está um pouco difícil de prever. Sim, o melhor filme também está difícil. Está complicado. Mas... Por isso que é legal o Oscar. Vamos só na noite do Oscar que vamos saber quem vai ganhar o melhor filme. Eu acho legal isso. Isso é bacana. Mas é isso, gente. Tenho que ir, porque já são quase 1 hora da manhã aqui. Deixei meu link aí do meu vídeo sobre o Joaquin Phoenix, porque que o Joaquin Phoenix vai ganhar o Oscar de melhor ator. E é isso. O 14º episódio do Boteco Noir fica por aqui. Lembrando que essa semana, amanhã e na quinta. Eu e o Túlio vamos gravar programas sobre o Oscar 2020. Vamos falar sobre as principais categorias da premiação. Essa semana nós vamos falar sobre a categoria de direção e as categorias de roteiro, se eu não me engano. Eu acho que é direção e roteiro. Deixa eu só confirmar para vocês aqui, ó. Isso pelo Boteco Noir, tá, gente? Vamos lá. Ô, senhor. Acho que a direção é o roteiro mesmo, gente. Ju, vou perder o bolão por causa da Renê. Me recuso. Ô, gente. Deixa eu só confirmar aqui para vocês qual que vai ser o tema dessa semana do nosso Papo de Boteco. Direção eu sei que tem. Deixa eu só confirmar qual que é o outro, qual que vai ser o tema do outro programa. Roteiro. Direção e roteiro. Amanhã vai ser as categorias de roteiro, original e adaptado, e na quinta-feira, categoria de melhor direção. Aí na semana que vem vão ser as categorias de atuação em um programa e o último vai ser a categoria de melhor filme. Tá bom? Vai ser muito massa nossa discussão. E é isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã já vamos tentar colocar no Spotify, para quem quiser ouvir, e no site também, tem um tocador de áudio lá, tem um player. E para quem quiser assistir a live, vai ficar o vídeo aqui no YouTube, desde que quando eu terminar a gravação aqui, já vai ficar no ar para você assistir, caso você prefira assistir ao vídeo, né? E é isso, gente. Beijos, muito obrigada pela participação, viu? Tchau! Você ouviu Boteco no Ar.